segurança, o dia vai te derrubar. Maligno que você não imaginar. E agora posso até pensar em imensidão. E agora posso até ditar as regras, deixar o ser, acomodar o bem, incomodar o mal. Meu pé precisa breca flow, vira mira quem desacreditou. Ditar as regras, deixar o ser, acomodar o bem, incomodar o mal. Meu pé precisa breca flow, vira mira quem desacreditou. Que nós é talento de sopra, amenizar o que vem com o tempo. Quantos ficaram do lado contem com quem? Quantos ficaram do lado quando tem com quem? E agora a função me existe flow, para o som com pressa, botando todo o pensamento na compressa. Dá com pés em quem faz o bem a besta. Que lhe dificulta exercer, é o mesmo que você quer ser. Bebê, tem que ser vencer, vencer. Ser humano dotado no proceder. Que lhe dificulta exercer, é o mesmo que você quer ser. Bebê, tem que ser vencer, vencer. Ser humano dotado no proceder. Não domina minhas atitudes, vivo a vida em plena plenitude. Tenho flow Joe, não se assuste, mesmo que a vida possa ser rude. Não combina ganância e virtude, tô na ânsia pra que mude. Deixa eu de good, boy de green vim, pode pá, vodka, manda vim. Tenho jean, só comprar, medicado pra aguentar a sessão. Medicampo, só prestar atenção. Folha em branco, Big Mary Jane tá na mão. Pego o Miga, tipo Mig, Lig, ignição. De Bezerra, Coltrane, a Daniran ou Soul Train. Tem a Honey, mas também tem Black Cocaine. No pain, no gain, na levada mais de 100, levando uma tonelada, sul do mapa, bem, bem. Catch o game over, pesadelo dos poser, original não é cover, sem Camaro, Land Rover. Posso complicar se lá duplicar, sem ser subliminar, decreto eliminar, de resto limitar seu rosto um avatar. Me presta observar, nessa dúvida que todo mundo tende a conservar. Honesta de falar, não duvida que a música possa te libertar. Nossa acústica é rústica, ofício rudimentar. Nossa acústica é rústica, ofício rudimentar. Nossa acústica é rústica, ofício rudimentar. Ficaram, fortificaram, marcaram. Uns lutaram, modificaram, levaram. Uns lucaram, não pensaram, mataram. Outros falharam, enganaram, não pagaram. Em letras impostas, respostas opostas. Te mostra que nossa proposta flui. Encosta no ouvido de quem nunca fez aposta. Pensamento negativo comigo não contribui. Não me pague, não me fere. Cara, então vai ferro. Subconsciente me avisando que eu tô tendo vibrações positivas em várias situações. Negativo, eu tropeço, recomeço as orações. São mantidas reações, criativas emoções. Transmitido inspirações das canções, situações parecidas. Em ligações atendidas, emissões que são cumpridas. Reações divididas entre refrões e batidas em milhões de de nações desunidas, legiões corrompidas, regiões destruídas, corações, boas ações, dedicações esquecidas. Sonhos sem razões, reflexões são mantidas. O que me dificulta exercer é o mesmo que você quer ser. Evita que ser, vencer, vencer. Ser humano dota.